Foi uma coisa assim que eu acho que eu me arrepiei, até a quinta música eu ainda tava me arrepiando e cantando assim, pela vibração e a emoção das pessoas, cara. Minha mãe tava ali, né? Foi uma coisa que pra mim não tem preço. Primeiro show do Manifesto que a minha mãe viu, que ela assistiu, e foi nesse DVD, graças a Deus que a gente fez bonito. Não tinha bebido tanto, não tava assim, porreado da vida, tava legal, foi um negócio legal.